Foi, Salvador 19400, passou externo, estabilizando, embaixo, travado. Zero, zero, tá? Livre pouso, pista na zero, no site 0 grau, 0612 a nós. Livre pouso no 09400. Pega essa identificação, autorizada a chegada a mar e desce para 050. 050 na mar. Azul 4107, completa final, reduza para aproximação. Torre agora 1895, o Azul 4107. 1895, Azul 4107. Torre Salvador, bom dia, Azul 4107, final de 7 milhas. Dias do 4107, continua a aproximação. 400, sola 02, libera próxima à direita, via Golfo, chama Sol 1219, por gentileza, reporta a pista livre. Gente, reportará a pista livre, está 9400. Azul 4107, chega o trem, vento 160 graus, com meia dúzia nós, livre pouso, pista 10. Livre pouso, Azul 4107. Quadrano 07, sala 04, mantenha táxi eco, da passagem ao Apoio Zantã. Após o mesmo, cruze Alfa Quilo até o Pátio 3. Então, Apoio Zantã, Alfa Quilo, Pátio 3. Juliette, portal 62, até 9400. 4107, para informação, segunda esfera, a posição é 2 Romeu. Agora eu sou meu assente, tem que estar aqui na quinta, posição 2 Romeu, copiando, tá ligado, Valente? Voo 172, desça para 2.000 pés, ajuste ao 903, está livre LS, reporta localizador. Com 1.013, 2.000, reporta localizador, voo 172. 172, pouso autorizado pistana 0 no 70 graus 049. Torno 972, Salas 16, libera próxima à direita via Fox, mantém escuta via Alfa Juliette, portão 7. Alfa Juliette 7, na sua escuta. Módulo, boa noite, setor 31170, transfere o 190 para o 150 na Mari. Então, 31170, identifica a chegada à Mari, desce até o 050. Mari, identificou o 050, como estamos no número 1 na transmissão? Inicialmente, afirmativo. Entendi. Após por devoarmos de TAP, está presente? TAP, autorizado. Graças. Ativa a velocidade do 3170? Afirmativo. Está sem restrição para 2.000 pés, ajuste-me 13. E 13 tem restrições até 2.000, velocidade liberada ao 3170. Localizador, rota 3170. Rota 3170, ciente, completa aproximação, chame torre, 1118.95. 18.95, obrigado, bom dia. Bom dia. Salvador, bom dia, o 3170 estabilizou o pistola zero, sem a pista vista. São 3170, chefe trem, voo autorizado no 50 grau 049. Ah, mas está travado, poderia confiar o vento, não consegui copiar? 160 graus, 49. Gente, 160 com 4, voo autorizado, 3170. São 3170, solas 35, libera a direita, mantém a escuta, via Alfa, Juliette, remota 12. Alfa, Juliette, remota 12, na sua escuta, são 3170. São Charlie, 180 para a vitória da conquista. É 200, aceita a guarda coordenação 180, o azul 2781. 200, aceito. É autorizado, vitória da conquista, nível 200. Decolagem da pistola zero, curva direita. Perfil de saída arbora, leva. Após ele leva, prossegue conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5420. 19935 é o controle. 200 autorizado para conquista, decola da pista 10, curva direita após saída agora leva, após conforme rota 5420 1935, azul 2781. 42781, reposta pronto, 43. Se reportará 2781. Azul 2781 está pronto para acionamento e portador pushback. Ou melhor, pushback e acionamento. Está autorizado, informa o táxi. Formarei táxi 2781 da Azul. Alô, Salvador, muito bom dia, até 9401 no centro da Charlie para a autorização Galeão. Centro 9401, prepara Dael aguardando cópia. Dael aguardando cópia na circuito. Do 2781 com 62 a bordo, 3h30, alterna Salvador para o táxi. Táxi via parte 371 Índia, ponto de espera no 92195, ajuste na 093. Parte 1 Índia, 1895013, azul 2781. Torre Salvador, bom dia Azul 2781. Bom dia 2781 Azul, autorizado ingresso e decolagem, nome é 0 grau 04 nós. Livre linha, autorizado alinhar e decolar, Azul 2781. Ano 2781. Oi, gente. Da 9401 na escuta pra cópia. Da 9401 na escuta. Escuta, pronto para cópia. 9401 autorizado Galeão, nível 360, decolagem da 10, curva direita. Da El Lereru, minha saída, primeira aerovia, Upper November 857, após conforme a rota do plano. Aciona o transponder 5031, 119, decimal 35, ao controle. Autorizado, Galeão nível 360, decola da 10, curva direita, saída da El Lereru, Upper November 857, e rota do plano conforme aposto. 5031 é o transponder, 1935 ao controle, da 9401. Correto, 9401, informa pro, pronto pro push. Vamos lá na meia dúzia, da 9401. Olho 119-35. 1935, grato. Controle Salvador, boa noite Azul, 2781. 2781, contato radar decolagem, subo para o nível 200, após 2000 pés, direto eleva. Após 2000, direto eleva, 200, azul 2781. Paulo Otan 9401, posição meia dúzia, pushback em cima. Autorizado 9401, chama o táxi. Autorizado, chama o táxi, 9401. Via Pátio Índio, ponto de espera 1995, ajuste na 093. Pátio Índio, ponto de espera 2195, 09401, ajuste é padrão, 9401. Então, desse para o nível 050, ajuste 1013, da presente voando Mário. 050-2050, código Mário, 3052. Correio 9401, bom dia. Próximo ponto de espera, pronto.